onde a esperança deita encontra abrigo. Respira, cava seu lugar no mundo pra fazer morada e descansar. De lá que escrevo, conspiro da torre, mas Altamiro confio na voz que avisa que é a vez de atirar. Corpo relaxa, suspiro, espero o sinal, confiro família. O meu retiro não é militar, é dessas madrugadas longas que canto. Do desespero, do espanto e desses medos que sou ruim de calar. Poesia é fuga, fujo, sujo, sigo. Malandro bom, malandro vivo, plano intuitivo. Tipo improdutivo, sócio nesse meu nocivo ócio. E ao trata de negócios, deixo o artista ativo. E dá-lhe máquinas, bituca sua, rolê de bike. Um cabo lá da Santa Centro, pra Casa Verde Alta. Alfa FM toca, de onde se garfo sempre. Se o DJ chora, para o tempo, se preenche a falta, fuça, faz a funça, caça, cara, puça, raça. Cussa na roleta, reza, força, vai chover na roça. Jogo semente nesse loop fértil, eis a magia. Só se repetem sonhos que já deram certo. Foco no som, toque de um som, tempo nublado. Fita, cassete, filme, esse eu já tinha alugado. É só o resíduo do MC bugado. Um longo exílio, exalo solos que tenho sugado, plugado. Tinha pensado em um verso honesto pra agora, mas já é dia, fui ver o céu lá de fora. Virado falha a memória, voltei pensando em fazer um rap do zero. Tentar soar mais sincero, antes que o sol vá embora. Mas desperdice essas horas, forma informal, aleatória ao extremo. Brinco com flow só por esporte mesmo. Trago linha a sobreviventes das noites que morri. Se aprendi que a sobra salva, então nelas que temo. Menino possesso de um criativo processo, que eu mesmo desobedeço pra sabotar meu progresso. Alô, tô no ateliê à tola de serviços que traz menos retorno, é pelos quais me interesso, falou. Processo é igual uma gestação, 24 horas, tá trabalhando. Entra ali um embrião e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Menino possesso de um criativo processo, que eu mesmo desobedeço pra sabotar meu progresso. Alô, tô no ateliê à tola de serviços que traz menos retorno, é pelos quais me interesso, falou. Você tá criando um estilo, você tá criando uma marca. Eu creio, porque você acreditando, a energia funcionada nisso move a mão de Deus, move todas as coisas por aqui, entendeu? Deus te ilumine. Deu um abraço em toda a sua turma e diga pra eles que eles têm que acreditar. Quem tem que acreditar são vocês.